insista. Atrás ou desapareça. Não insista. Não pense em seguir em frente. Não. Volte, volte. Não insista. Eis que surge transtorno. Não pense em seguir em frente, volte, volte atrás. Você não tem noção não de onde está. Se metendo zona de perigo, campo, campo de batalha. Olhe para nós e perceba. Não brinco, falo sério, que não tem nada, nada de bom. Eu passei por aqui, olhe por todos os lados. Veja que não minto, veja quanto sangue. Quanto Jesus, escado no chão. Moradores inocentes, mortos por bala perdida, esse é o local onde a lei é. Quem não mata, morre. Quem não bate, apoia a beleza e a paz passa longe daqui. Apenas tiro, sangue, guerra e bombardeio. O medo predomina, a verdade é essa. Todos sentem presos, pensam muito antes de sair. Pois não sabem como ou se irá voltar. Zona de perigo, campo, campo de batalha, que horror. Liberme, área do pavor. O perigo mora aqui, quem não conhece procura não conhecer. Quem é daqui procura o modo de sumir. Ha! Este é campo de batalha. Sua causa principal é a concorrência entre traficantes. Que nunca facilita, todos querem estar por cima de todos. Achar que é melhor que o outro numa dessa. Onde começa aquela guerra de jumbo viciado e contra ofertas. De lá, de cá, nem sabe onde comprar. Ha! Agora quem comprou, pega seu cachimbo. Que eu some todo que tem direito a um pouco mais. E sai todo doido. Todas usadas em busca de aventura. Quem procura, encontra, esse é o lema. Com essa turma você tem fácil penetração. O difícil dessa história é sair. Quando está envolvido até o pescoço. Que a sombra vai fumar. Momento predomina, domina e você quer sair. Mas não tem por onde não. Não adianta, você não se salvará. Vai ter a de ficar. Se quiser sobreviver, não quero sair. Que era do pavor, que medo. Deixe-me correr daqui, te peço de imploro, por favor. Quem pode me salvar? Não estou preparado para isso. Não estou muito novo pra morrer. Me ajude, me tire, socorro este local. Não é para mim. Ha, boom. Desvie, cuidado, granada. Pa, pa, pa, pa. Se abaixe, cuidado, carrajada. Para mim, basta. Não piso mais aqui, me deixe. Eu quero sair, mas que área do pavor. Eu vou escutar. Solo de escutar, de me sentir. É medo desse inferno, pretendo passar. Bem logo daqui, não exista fuerte. Atrás, fuerte, atrás. Não exista fuerte, atrás. Tampoco llegue aqui e a quero salir. Estou morrendo de medo, assim estou que legal. Tampoco pisei e tampoco quero pisar em esse sitio. No es para qualquer. Me aviso, es este, fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Fuerte, atrás. Não se assuste, todos transtornados. Aqui até DJ, manda quem manda seu recado. Não se assuste, todos transtornados. Aqui até DJ, manda quem manda seu recado. Não se assuste, todos transtornados. Aqui até DJ, manda quem manda seu recado. Não se assuste, todos transtornados. Aqui até DJ, manda quem manda seu recado.